meuscds.com. Olha a pegada dessa música, Marcelo Mix. Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você. Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber. Quando o amor sobe pra cabeça, eu não respondo por mim. Desce dois baldinhos de cerveja, que hoje eu quero é curtir. E dança colado comigo, baby. Dança colado comigo, love. Dança colado comigo, baby. Hoje é teu dia de sorte. Dança colado comigo, baby. Dança colado comigo, love. E dança colado comigo, baby. Hoje é teu dia de sorte. meuscds.com.